fazer chegada Balneário 1 no Paraíba de 0050, comandar 2094. passageiro que chegou às copas. Seu nome é do Instituto, isso para 2000 pais. Autorizado o sinal de fugir naquela estrutura, reporte estabilizado e o localizador. para Itália. Thank you. mais fogo autorizado, 0, vento 09, 0 graus, 10 metros. Ele Roger, put this up on 1090 degrees down now. レディブルでした。 Thank you. Tell me the one to choose that Lori to type. Thank you. 10-8-2-2-4, eu falo com você, levar à direita. Mas aí eu vou escutar o alfa de leve com a moto 2. Escuta o alfa. 1-2-12. Segue o rapaz da trama, o que tem reporte? Ele vai...